Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Estamos no domingo, 7 de abril. Dia de gravar, dia de publicar. A emissão número 32 de Conversas Aleatórias. O trio cá está novamente. Eu sou o Nuno Miguel. O Carlos Bonaparte está ali do outro lado e vai falar agora. Olá, caros ouvintes. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste Conversas Aleatórias. E o Joaquim Pereira aqui no meio. Como está? Está sentado? Eu, por acaso, estou sentado. Foram-me agora buscar uma cadeira, que eu agradeço reconhecidamente. Espero que tenham, que passem um bom domingo e que esta emissão vos agrade. Isto é, a tratar Vossa Majestade é assim, é ir buscar cadeira. O trono. Ir buscar... Não é uma cadeira qualquer, é um trono. Sim, sim. Se eu sou o rei... Sim, sim. Esqueci-me, foi da coroa. Bem, hoje vamos... A coroa está aqui na cabeça. Aqui ao ponto, uma coroazinha, falta de cabelo, mas está boa. Força é o rei, são guinhum. Tu deves estar a andar a sonhar com a Coreia. Eu fui termos feito aquela emissão sobre a Coreia do Norte. Estás sempre a falar sobre a Coreia. Ao bocado estávamos na tua gravação, já estava a falar sobre a Coreia. Diz que o fim do mundo vai ser culpa do Jong Kim-un. Como é que chama o homem? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Nós hoje vamos falar sobre uma coisa que o Joaquim já foi falando aqui, sobretudo o Joaquim, já foi falando aqui algumas emissões e há duas semanas, acho eu, ele voltou a mandar uma farpa. Uma catanada. Não foi por baixo, mas foi por cima. Uma farpa sobre os jornalistas. Ora, eu fiquei a saber há uns dias, há umas semanas talvez, que o dia 7 de abril é o dia do jornalista. E que até estou a saber agora que vai ser um dia de luta. O dia 7 de abril deste ano, portanto, o dia deste programa. Mas é no Brasil, Sindicato de Jornalistas do Mato Grosso do Sul. Bem, vamos falar sobre jornalismo hoje. Já que o dia 7 de abril, pelos vistos, é o dia do jornalista. Também só fui a saber há pouco tempo, não sabia. Mas está bem. Como é, como não é, o que é que se faz bem, o que é que se faz mal, o que é que se devia fazer, os problemas, os riscos e as vantagens. Se o Carlos não chorar, portanto, se para tal me permitir... Só fazer um parênteses rápido. Não, é que o dia 7 de abril passou-se do dia dos jornalistas por causa do Conversa Aleatórias, não era suposto. Só este ano é que passou, sim, a ser. Para que coincidisse... Com um domingo, pois. Exatamente. Ah, deve ser. Eles andam todos a ouvir a antena, não é? Claro. Se o Carlos me deixar... Se não começar, entretanto, a chorar ou a partir disto tudo. Vou começar por uma vertente histórica. E vou perguntar aqui ao Joaquim. Não é que eu e o Carlos não fôssemos vivos na altura, mas... Na altura, sabe quem? Em Santo Tomé? Ou na Guiné-Bissau? Já não me lembro, ao Carlos. Na altura, década de 50 e 60, estávamos aqui. Na altura estava em Moçambique. Em Moçambique. Então eu pedi-te para levar, tu até disseste, vou levar-te comigo. Não me levaste. Quem me levou comigo foi meu pai para Lisboa, nessa época. Emigrou na altura, e daqui para Lisboa era uma imigração. E foi de que maneira, mesmo culturalmente, foi um choque. Daqui para lá era como se estivesse a ir para outro país. Outro país, exato. Pergunta ao Joaquim. Não vou perguntar tanto a televisão, porque até 57 nem sequer havia televisão. E mesmo a partir de 57 eram raros aqueles que tinham televisão em casa. Sim, foi precisamente na época que eu fui abrir a televisão em Lisboa. Pois, você chegou a Lisboa e a RTP, caraças, vamos criar E vários outros acontecimentos, não digo eventos porque não gosto. Chegou a 57 e foi o ano da mudança. Sobretudo nas rádios e jornais, o que era o jornalismo na altura, como se fazia o jornalismo e o que é que passava? Não se esqueçam que estamos a falar da altura do Estado Novo. Não se esqueçam que os ouvintes. Ora bem, nessa altura, falou-se muito, ainda se fala hoje, vem a troco de qualquer coisa, o famoso lápis azul. Uns flaringos que se entretinham a ler tudo quanto era publicado e, por muitas vezes, ignorância, não sabia o que aquilo queria dizer, toca arriscar. É certo que, para ultrapassar esse lápis azul, havia os inteligentes, mas verdadeiramente nem com parênteses, nem com aspas, nem nada. Eram pessoas inteligentes que arranjavam processos de mandar assim umas indiretas e, claro, os homenzinhos que, como dos tais lápis azuis, eram muito inteligentes, passava muita coisa, muita coisa passava. Claro que depois era a bronca, quando a malta começava a falar, e eles viam que tinham metido a pata na poça. Mas já não havia nada a fazer, já estava. E era assim que se passava o jornalismo. Mas lá está. Muita coisa passava, mas a maioria era censurado. E tirando essa parte censurado, sim, as notícias falavam sobre o quê? Do que se lembra, claro. Na rádio, quando se ouvia na rádio, o que é que falavam? Quando se lia os jornais, quais eram os destaques, as manchetes? Isso, o que eu tenho assim uma vaga ideia, porque não, nunca liguei muito a isso, apesar de trabalhar no meio, aquelas notícias banais, ou porque tinha descarrilado o comboio, mas sem muitas vítimas, porque não se convinha dizer, e havia sempre uma desculpa. Era de mau tempo? Eram notícias banais, não é como agora, que é só umas grandes... falta-me agora o termo próprio. Grandes parangonas. Afinal, sempre que a vi, o meu computador ainda foi buscar. Em grandes parangonas, uma pessoa hoje em dia lê um título de uma notícia e quando vai a ler a notícia, ao fim e ao cabo, sim, não sim, é nada. Enganador. Mas isso já vamos lá. Pois. Ah, pois vamos lá, vamos. E naquele tempo não. Só quando eram coisas sobre o Estado, que o Estado fazia isto ou fazia aquilo. Uma coisa sei que eu ia falar muito eram as visitas de Estado, não é? Visitas, claro, de pessoas estrangeiras, importantes. Pois. Só assim coisas que interessavam ao partido que estava no governo, que era único, e para fazer publicidade. E era desse género assim. Eu não sei se conheceu alguém do meio da altura, mas já que estamos numa rádio, eu estou a pensar nas pessoas que lideravam um noticiário radiofónico. Como é que se sentiam, não sei se lidava com alguém, ou se conhecia assim minimamente. Como é que se sentiam ao querer dizer para o microfone alguma coisa que tinha acontecido e não podiam, porque não deixavam? Portanto, só dizia aquilo que os outros deixavam. Como é que uma pessoa se sentia em frente ao microfone assim? Quando eles eram honestos, sentiam-se inferiorizados por estarem a ler uma coisa que não era a ideia deles. Os outros, como andavam também, naquele tempo também, já havia tachos e havia quem se aproveitasse da situação. Olha, eram umas sete quintas. Estavam ali numa boa, faziam o que os patrões mandavam e tocavam lá para a frente. Mas agora aquelas pessoas que tinham sentimentos que eram jornalistas a sério, que eram pessoas honestas, como é que sabiam de sentir? E é verdade que já ouvi dizer algumas vezes que na altura o jornalismo nem era considerado profissão? Não. Antes do 25 de Abril? Não, o jornalismo era um noticiarista, era um passatempo. Um passatempo. Não era levado a sério? Não. Também só passava aquilo que se deixava por isso. É certo que houve muitos jornalistas, agora já se me barreu da memória, como em todas as épocas, planinhos que escreviam bem, mas lá está, era o que havia. O Carlos está um imortinho, já está farto de dar aqui cabeçadas, quer falar? Não, estes títulos enganadores... Ah, passámos já? Pronto. Não, agora, já é passar. O próximo capítulo é os títulos enganadores. Fala o Carlos Bonaparte. Não, era só um parênteses. Uma vez li um título no jornal, que não vou dar aqui a dizer o nome, que era UEFA muda as regras para os quartos de final. Para os sorteios. Para os sorteios. Caralho, o que é que se passou por aqui? Queres que agora vão repescar alguém? Sei lá, não, afinal só mudou a data. Não, mudaram as regras porque era, deixou de ser... E ali há um interesse qualquer. Quer dizer, não é qualquer, a gente sabe o que é. É não juntar nas meias finais aqueles que não querem. Bom. Mas isso sempre é, ainda agora. Agora, estava a falar das capas de jornais. Os títulos enganadores são, obviamente, quando estamos a falar de jornais mesmo, para as pessoas passarem nas bancas, olharem, lerem, comprarem. E depois vão lá dentro e a notícia resume-se ao título mesmo. Que o resto é andar ali a enfeitar, andar às voltas e escrever em duas páginas o que escrever em dois parágrafos. O objetivo, obviamente, é vender jornais. Claro. O jornalismo é sobretudo comercial hoje? Exatamente. Ou só, ou quase, quase exclusivamente isso, ou como é? Não, agora fala o Carlos, você já falou muito, já está cansado. Está a ver o que eu falo. É assim, agora, só uma coisa, um faro. É curioso como na altura as tecnologias eram muito mais, digamos, eram menores, não é? E havia muito mais jornais do que agora. Isso não tem a ver com tecnologias. E não sei se há muitos mais jornais, que agora há mais aqueles regionais e multiplicados que antes não havia. Agora, com o surgimento de blogs, etc. Ah, mas havia um tempo em que, de repente, começaram a extinguir-se muitos jornais. E continua, mas isso é por causa da crise. Não, mas exato, mas houve. É então, o famoso 24 horas que dava o homem que deu a facada na mulher e depois deu uma facada, não há tempo que acabou. E o crime? O crime, outro. Eu lidei com esses, por acaso. Jornais que deixam, até internacionais, que deixam de ter edição em papel, passam a ter só no computador. Pronto. É certo que as tecnologias ajudaram a acabar com muitos jornais. Sim, sim. Mas... E vão continuar. Um diretor meu diz que os jornais em papel vão acabar. E não falta muito. Olha, vão acabar quase completamente. Uma parte, precisamente por causa das tecnologias, quem se está a queixar agora são os correios que não vendem selos. Só os comerciais, ou seja, os comerciantes e tal, é que são obrigados a escrever em papel. Porque hoje... Eu, para falar com qualquer pessoa, para mandar uma carta, não vou mandar. Eu não mando porque não sei. Já me quiseram ensinar, e ensinar-me um bocadinho, a mandar SMS, ou lá que é, essas porcarias e coisas. Quer dizer, foi uma ajuda para ver esse processo. Quem é que hoje escreve uma carta? Ninguém. Mas voltando ao jornalismo, fala do que estavas a dizer. O Carlos estava a dizer. É o Carlos, desculpa. É, basicamente, por acaso tinha uma ideia mais ou menos, aqui em Portugal tinha uma ideia mais ou menos essa, que era o jornalismo acaba por ter que ser uma coisa muito secundária, porque era o jornalismo muito condicionado, portanto. Mas a minha curiosidade, e um dia eu tenho que investigar sobre isso, é como é que era o jornalismo em países democráticos. Como, sei lá, o Reino Unido, os Estados Unidos da América. Como era? Como? Sim, como era, porque aí eram. Aí as notícias corriam como corriam. Era o que acontecia, contava-se, não é? Mas. Então, jornalismo será... é como é agora, mas era na máquina de escrever ou na dactilografia. Não é isso, mas será que havia um maior interesse em informar e não tanto em vender? Ou será que já lá fora. E mesmo do outro lado, o interesse dos leitores era outro. Carlos, eu. Era o posto de informação. Vou meter uma parte. Especificamente, já não vou à América, que isso é outro caso. Na própria Inglaterra, havia vários tipos de jornais. E cada um era especialista num determinado tema. Um ou porque era escândalos. Outro, tabloides. Os tabloides. Outros porque era... Havia uns que eram... Economia, desporto, política. Essa. Mas... Também, como podia falar livremente, aquilo era... Mas havia tipos de jornais específicos para os temas. E na América penso que também seja assim. Cá é uma bagunça, é tudo ao molho. Mas eram também hábitos diferentes. Aparecia o Ordina na esquina de uma rua, os jornais se juntavam-se em minutos. Porquê? Lá está. Ele lia o título. Sim, mas ele cantava mesmo. Pois. Sherlock Holmes encontrou um assassino no comboio. Isso era um processo de vender e era característico, era folclórico. Fazem o que fazem os homens das cautelas agora. Exato. Agora já, aos anos. Isso vai-se tudo perdendo. Continua. Não, é isso. Tinha essa curiosidade, mas só mesmo pegando em notícias dessa altura... Sabendo inglês e mesmo pegando dessa altura e ler, etc. Mas eu perguntei, jornalismo, comércio? Só isso? Pois? Agora, é assim, eu acho que já se começa a voltar um bocadinho atrás. Eu continuo a achar que 2010 foi um ponto de viragem. Eu acho que as pessoas perceberam que estavam aí por um caminho errado. Surgiu a antena web e mudou isto. Eu acho que agora já começa a haver... Não é bem que o conhecimento da antena web, mas a antena web foi o princípio do mundo, mas... Mas... Ah, princípio, ok? O princípio era o ver. Isso é a palavra bem depois. Mas dizia eu que... Eu acho que de repente começaram a surgir jornais, ainda que nascidos em blogs ou em páginas na internet, mas que têm como prioridade a verdade. Agora, uma coisa que eu reparo. quando não há dinheiro envolvido, as coisas correm de uma outra maneira. E eu reparo que os jornais que é por ser mais independentes. Para, eu. Pronto, o JN é do JN. Não é da Mídia Capital, nem é da Prisa, nem é deste. Não. Faça o favor de se informar antes de vir. Já não é. Jornal Notícias, já Notícias, TSF, Sport TV, pertencem todos à Control Invest. Control Invest não é do Oliveira? Sim. É do Oliveira. Joaquim Oliveira. Joaquim Oliveira. Então agora, pronto, agora mudou. Todas as formas não mudou. Há muitas armas. Desde que o Oliveira se meteu... Apareceu aí na comunicação social, agregou logo esses todos. Foi com ele que surgiu a Sport TV. Assim como o Valsemão. A Sport TV foi em 98, e o Valsemão também não se meteu. Na empresa. Pois, não, mas já foi há mais tempo. Mas quer dizer, mas o sistema foi o mesmo. Pronto, mas... então quer dizer que daqui a uns anos vamos para o jogo, já está a mexer. Está bem. Mas por acaso não se notou. Por acaso, mas esse também, pelos vistos, deve ter uma postura diferente, porque a TSF é o que é. Qual é que é? O JN, TSF e o que mais? O Diário de Notícias, Sport TV. Pronto. São os quatro principais. O Diário de Notícias também é relativamente. É bom, não é? Mas estás a pegar num jornal de notícias que não é propriamente um exemplo nacional, porque é mais ligado à cidade do Porto. É certo que há a versão lá debaixo da Mouraria, mas o jornal de notícias. Se desde sempre, tu se fores pesquisar notícias da década sobre o Porto, o Jornal de Notícias era quase sempre o destaque. Sim, naturalmente. Porque... E tem a colaboração do Germano Silva, esse senhor da história. O Jornal de Notícias, a malta estava sempre e lia-se muito notícias, porque notícias ia sempre descobrir crimes e coisas, isto e aquilo. Mas a nível Porto, o distrito. Só. Era muito raro. Assim como o Diário de Notícias, era quase exclusivamente coisas relacionadas com Lisboa. Poucas eram aquelas que são muito... Olha, outro que me lembrei, a Capital. Também já me existe. O caso estamos a falar de jornais. Lá está, foi na tal fase que foi o desenvolvimento. Bolas que a língua está presa. A indústria disto aquilo. E a empresa. Estou mal. A constipação está-me a dar cabo da cabeça. E a imprensa também levou um boom danado. Surgiram os jornais, foi a Capital, foi o Diário. Diário de Lisboa, foi o Diário Ilustrado, quer dizer, foi jornais. O Independente. Isso já foi mais tarde. Sim, pois. Mas aí na época de 50, 60, e mais uma coisa que foi também, quando se deu uma imigração maciça de gráficos para Lisboa, porque esses jornais eram todos em Lisboa, e eles não tinham mão de obra para os executar. E toca aí a tarefa toda de portuenses para Lisboa para trabalhar nessas. Mas só a partir de 57. Foi quando a referência maior chegou lá, não é? Claro. Então, eu é que fui dirigir aquilo tudo. Claro, claro. Eles souberam, e Joaquim Pereira está lá. Então vamos logo todos atrás. Continua cá. Mas repare nisso. É assim, cá está. É, pronto. Esse é um exemplo raro. Ah, desculpa lá. Lembrei-me agora de outro. O Tal e Qual. Sim. Também foi. E ele falou no Independente também, já me disse. Pois. Uma rubrica do futebol em Portugal. Isto nem é um de parênteses. Isto é uma abre chaventas, fecha chaventas. O século é secular. O século foi dos primeiros jornais que eu vi em Portugal. Mas também já não há. O Comércio de Porto. O 1º de Janeiro. O Norte Desportivo. Exatamente. Esse depois era um complemento do 1º de Janeiro, passou a ser. Mas quando o 1º de Janeiro deixou de ser. Ia dizer outro que também. Mas bem atrás. Podes falar aqui. Pronto, mas. Por acaso, pronto, parece que esse Control Invest terá então um exemplo um bocadinho na comunicação, mas aquilo que eu reparo, pelo menos esta é a imagem que eu tenho, uma lógica, para quem discorde e concorde comigo. O único jornal, estás sempre a ser interrompido hoje, não, mas já dá para esclarecer, e esclarecer os ouvintes, que muitos não devem saber, O único jornal daqueles de grande tiragem, como se costuma dizer, que não é ligado a qualquer empresa, é a Bola. Essa sim é independente e continua a ser. No desporto, regra geral. Não. É só outros, a Bola. Os outros são. O jogo, olha, o jogo é outro da Contra o Invest. O recorde é da Cofina. E que todos os outros jornais, os jornalistas económicos, a Bola não, a Bola é independente e continua a ser. Mas o Record é tendencioso. Para o meu clube. E os outros não são. E a Bola não é? E o jogo não é. A Bola é vermelha, o Record é verde, o jogo é azul. Senta-te no café, onde estejam flamengos esportistas e benfiquistas, começam a dizer, pois, esse jornal é só diz mal o Benfica, ou só diz mal o outro, não, esse é do Porto, não sei o quê. São todos fáceis. Mas aí não é só conversa. Ainda na quinta-feira, o Porto tinha ganho 4-0 ao Rio Ave, parou-se para a final da Taça da Liga. O destaque da Bola era o treino do Benfica. Por exemplo, e no recorde era o Bruno Carvalho que disse não sei o quê de Sporting. Não, mas o jogo parece mais que tem aquela preocupação de dizer bem do clube, da terra, e continua a fazer sentido. Mas de todas formas, parece-me ainda assim que Contra o Liverpool será um exemplo na comunicação, porque tem a TSF, que é o que é, não é? Tem o JTN, que apesar de ter mais notícias do Porto, é o que é, em termos de seriedade, não é? Pelo menos é a imagem que eu tenho do JTN e não se alterou. O JTN, pronto. E é assim, também é preciso que haja um equilíbrio, não pode ser tudo lá para baixo, não é? Também tem que haver coisas que façam força no Norte, não é? E pronto, e basicamente, mas tirando isso, eu acho que hoje em dia muitos jornais, destes de grande tiragem, outros de menor tiragem, ou, enfim, atenção na internet, quando têm esses fins comerciais, e, enfim, quando querem chamar a atenção para vender, etc., acabam muito por pecar pelo facilitismo, pelo dúbio. Há um jornal, não é um jornal, mas um coletor de notícias online, eles escrevem também notícias. E basicamente aquilo, a gente lê a notícia, sei lá, Miguel Relvas demitiu-se. Ah, foi. Ponto número 1. O Miguel Relvas não sei o quê e tal, disse que se ia deixar o governo, não sei o quê, não sei o que mais. Publicidade, não é? Depois volta a notícia abaixo. O Miguel Relvas disse não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, repete. Pai, quase na íntegra, duas ou três vezes a mesma coisa. Foi o que eu disse ao bocado. E no entanto, é um dos que está a fazer mais furor na internet agora. E cá está, é um bocado aquela coisa do... É fácil, não é? E o facilitismo, quando é para chamar a atenção, pronto, chama a atenção, vai, nem tanto. Mas há outros jornais, que é aqueles que eu tenho como referência, que me parece que se mantêm quase intactos a essa sede de vender notícias. Como quem vende doces, como quem vende discos, sei lá. E depois, eu acho... desculpem, lembrei-me agora de outros casos. Também aqueles jornais que se faziam única e exclusivamente para defender e fazer propaganda e maldizer dos outros partidos. Fazer propaganda do partido deles e maldizer-se. Por exemplo, a Vera Lagoa. A Vera Lagoa fez o diabo. Houve outro jornal também lá em Lisboa, que era A Rua. Já não há. Esses foram efêmeros. O diabo ainda foi o que... Não, o diabo manteve-se. Que se manteve, não sei se ainda existirá. E havia outro jornal, que até por acaso tinha o nome de um jornal espanhol, que era do Vá Com Deus. José Vá Com Deus, parece-me que era o marido desta Vá Com Deus da Filipa. E esses jornais eram únicos e exclusivamente a falar do partido deles e contra os outros. Não era mais nada. Eu assisti em muitas ocasiões que eles tinham um espaço, estávamos a fazer a paginação, depois havia ali sobrava ali um espaço em branco. Epá. E agora, o que é que vamos pôr aqui? Começaram lá a falar uns com os outros, cada um dizia um ditado, outro dizia, e fizeram ali uma notícia. Essa notícia foi criada ali na hora, só para preencher aquele espaço. E eu, honestamente, como lidei assim com esse meio um bocadinho, estive por uma unha negra para ir para o século, por acaso acabei por não ir. Conclusão. Eu assistia aquelas manigâncias de coisas que eu, sinceramente, hoje pego no jornal de notícias. Começo por. Vê os mortos. Começou Mouro, descendente de Mouro, começa pela última página. Tem ali uma notícia muito grande sobre um caso qualquer, mas vou virando, ver o programa da televisão, as farmácias. Germano Silva. E depois, isso é ao domingo. Foi que eu disse. E esse é que eu vejo obrigatoriamente. Mas já a minha neta é a mesma coisa. Ela pega no jornal, não é para ler as notícias. É mesmo. Vai logo, pumba. Isso, rupa. Virou frequências assim cafés. Vês muitas das pessoas. Mas é, pegam no jornal. Deixa ver se morreu alguém que eu conheço. E só olham para as caras. Mas é logo. E depois estão naquela coisa de. Eu acho que conheço. Pode não conhecer, mas... E agora? O coincidente da situação. A pessoa que morreu já tem 70, 80, 90 anos. E aparece ali uma carinha de 40 ou de 30. Claro, quem é que se lembra dela? Se é uma pessoa da familiaridade dele, que até pelo nome ia lá. Agora, uma pessoa assim, que não conhece a pessoa, pelo menos da sua mocidade, sei lá, não lê. Agora, voltando à falta de isenção, eu acho isso mal. Acho mal haver jornais, e lá vou falar de desporto, também ligado ao desporto. Em Espanha, há ali dois que são... É Marca e o AS. Não, é Marca e o Sport. Madrid e Catalunha, Barcelona. E o AS? O AS é de Madrid e o Mundo Deportivo também é de... Mas eu comparo mais a Marca e o Sport, como podia juntar Marca e AS de um lado, contra o... se fosse um jogo de ténis à parte. Olha, era o Marca e o AS de um lado, e o Sport e o Mundo Deportivo do outro. O Sport nunca ouvi falar. O Sport da Catalunha, aquilo não é um jornal. É um noticiário do Barcelona, e de vez em quando do Espanhol, e mandar abaixo o Mourinho e o Real Madrid. Isso não é um jornal. Para mim não é um jornal. Não, há casos mais graves. Em relação à política, estão nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, é ver quem é que afunda mais o outro. Mas isso não é jornal, isso é quase um panfleto de um partido. A outra coisa que eu acho é que falta coragem. Há pessoas que não se vão, não, além daquilo do comércio estavam a falar, que juntam o parte comercial e a parcialidade, que juntam isso num jornal, é também falta coragem para... Falta nível. Para... Se limitam só ao vender e não têm coragem para escrever o que deve ser, que é a verdade e de forma correta e que as pessoas percebam. Sem coragem. Por isso é que eu acho que a internet vai facilitando muito isso, porque nós hoje temos muitos blogs, às vezes alguns ex-jornalistas, digamos assim, porque o jornalista é jornalista, não deixa de não é jornalista, pode até já não dar a distribuição no jornal, digamos, a sério, entre aspas, mas não deixa de ser jornalista. Eu não sei para que é carteira, mas isso é outra história. Mas vemos às vezes de pequenos, agora assim, de jornalistas independentes quase, ou então de pequenos jornais na internet, e esses que não têm um interesse comercial tão ativo, até porque muitas vezes mas, são... Sim. Há outra coisa que é, para quem é que estás a escrever? Até no ano passado, no onde eu estou, as duas notícias mais... A notícia mais lida mesmo no site foi... Cristiano Ronaldo apanhado a conduzir com um filho ao colo. Que é a coisa mais importante do desporto, é essa. E a notícia mais lida através do livro das caras, o Facebook, foi o Unca dizer: para mim acabou. Porque deixou o campo e chateou-se lá com o treinador e tinha avisado que não jogava mais com o Zenit e tal. Notícias como esta, quer seja no desporto ou fora do desporto, a dizer o homem que deu uma facada na mão da mulher e depois suicidou-se. Na Alemanha, por exemplo. Também renderia, também teria sucesso comercial, mas não, a percentagem seria muito menor. Porque é outro povo. Também depende para onde é que estás a escrever. Era bem. Sim, para quem é? Mas assim, eu acho que devem ser mais os meios a puxar pelo povo e não o povo a puxar pelos meios. O povo consome aqui um colhão. Ora, era onde eu ia chegar a minha intervenção, ia partir daí. Mas eu já adivinhei que eu leio os seus cabelos. Todo este sistema tem várias condicionantes e várias condicionantes. Primeiro, a cultura do povo. O portuguesinho O que é que gosta? Eu gosto dela ser dito, porque também assim. Gosta de notícias sensacionalistas. Porquê é que o Correio da Manhã é tão bem dito? Oh. É o que o povo gosta. Fugindo um bocadinho à questão que não tem nada a ver. Quais são os programas mais vistos nas televisões? É a cara não mais estranha, o Big Brother. As novelas. E as novelas. Porquê? Porque o povo tem uma cultura. Não, não, agora, a partir de hoje, amanhã, é o programa de Sócrates. Aí já é política. Portanto, o povinho não tem cérebro, ou seja, ter cérebro tem, o que é, está sujo à brava, aquilo está empenado como o diabo, quatro, que primeiro que ele trabalha é o problema. Portanto, uma das condicionantes é a cultura do povo. Segunda condicionante, nós vivemos em que mundo? No mundo comercialista. No mundo os capitalistas é que chegaram isto tudo, na verdade. De capital. Portanto, o que é que manda? É o dinheiro. E o jornal não vai estar a fazer, a sujar papel, que é o sem ter lucro. Sem ter lucro. E quanto mais lucro, melhor. O próprio jornalista, que vive à custa do que escreve, o que é que ele é obrigado a fazer? Fazer coisas que mesmo não. O que a entidade patronal quer. É esta linha, assim, assim, assim, tem de se fazer, escrever desta maneira, escrever isto e aquilo. E o desgraçado, muitas vezes, contra a maneira de ser dele, lá tem de ir naquela onda. E depois entra na engrenagem e quando dá por ele, está a fazer realmente o que ele era contra. Ele inicialmente, quando entrou, aí eu vou ser jornalista, vou escrever sobre isto, e você cai no meio e cai no meio. Fica com os outros. E fica. Ou ainda pior. Ainda pior. Agora, o que eu. Desculpa, só para acabar. Eu não condeno o jornalista o que é obrigado a escrever para ganhar o seu ganha-pão. Mas. Não é para ganhar o seu ganha-pão. É, indiretamente é. Ele escreve aquilo que acha que os leitores vão ler mais. E ao ler mais, dão mais lucro ao jornal e se der lucro ao jornal também dá lucro para ele. Exato. Indiretamente então, acaba. Ele, não é diretamente, mas indiretamente. Ele, se fosse independente, por exemplo, se fosse um jornalista independente que... E dava, que já tinha acabado. Talvez escrevesse de outra maneira, não é? Mas não é para ele que está a trabalhar. Exatamente. É, mas é assim. Agora, o tema principal... Que eu acho que, e é curioso, não adivinhávamos, mas nós estamos a terminar uma semana em que houve moção de censura, houve demissão do governo, volta a problema da licenciatura à volta do ex-ministro, agora futuro ex-ministro. E o Relvas. E houve. Relvas, quem é? Está aí o Relvas, é? Cuidado. Está ali tanta relva. Está ali lá na relva, caramba. E fecha a semana, na sexta à noite, com o chumbo do Tribunal Constitucional, a medidas do Orçamento de Estado de 2013. Eu centro-me no caso do Miguel Relvas. Ai, está aí o Relvas, cuidado. Está a porta fechada e ele está lá fora. Centro-me no caso do Miguel Relvas porque como é que surgiu esta polémica à volta do Relvas? Quer primeiro na licenciatura da lusófona, quer depois em relação às pressões aos jornalistas. Como é que surgiu o povo contra o Relvas? Foi por causa precisamente do jornalismo. O bom trabalho, neste caso. Eu aqui sublinho o Expresso, porque talvez por ser semanário tem mais margem para fazer esse trabalho de pesquisa, de investigação, ligar para um lado, ligar coisas que às vezes demoram meses. Isto tudo começou por causa da lusófona. E quem é que descobriu isso? Foram os jornalistas. Não é esse o trabalho principal e por vezes continua a ser o tal quarto poder e a pedra no sapato, que é o jornalismo informar e até mudar coisas da sociedade. Porque, repare, foi o jornalismo que tirou o super-ministro deste governo. E foi o jornalismo que tirou o Nixon do governo. Ora está. O Watergate. Sim. Quem foi? Foram os jornalistas. Andaram atrás. A fazer os detetives. Fazer mais que a polícia. Porque a polícia também está comprada. E recentemente também houve essa questão agora dos paraísos fiscais também. Foi uma investigação que também saiu esta semana. Esta semana? Já há uns tempos a RTP publicou uma reportagem sobre os paraísos de pessoas ligadas ao futebol. Sim, mas agora abrangeu todas as classes, digamos assim. Até um ministro qualquer da França admitiu na semana passada que tinha desviado 700 mil euros, o que era, para um paraíso fiscal, para fugir ao fisco. Acabam a apertar na França. Pronto, pois cá está, porque agora, e agora vamos descobrindo todas as... Mas isso aí cá está, isso aí é do bom jornalismo. O outro jornalismo, acha-se no desportivo que mesmo sendo bom muitas vezes não faz grande história, não é? Porque o desporto é uma coisa muito, muito volátil, não é? À exceção de alguns momentos, mas já não depende propriamente do jornalista. Agora é assim, quanto mais isento é um jornalista, ou quanto mais o consegue ser, muitas vezes é-o, mas não pode ser para manter um emprego, mas quanto mais consegue ser, quanto mais digamos assim, quanto mais trabalho de investigação fizer, eu acho que hoje em dia se pega muito pela falta de informação. Há muita venda, Há muita palavra muita a circular. Muita especulação, não. Muita... Há muita palavra, mas não há muita informação. É muita parra para a curva, como se costuma dizer. Mas o que eu fecho é com isso, é que o jornalismo continua a ser... Concordo plenamente com o que eles dizem que é o quarto poder e a pedra no sapato. É, sim, sim. Porque continua a ser essencial, porque eu tenho pensado nisto nos últimos dias e volto a sublinhar. Se não fosse o jornalismo, o Miguel Rebas continuaria no governo, o Passos Coelho continuava a ter o braço direito dele, e foi trabalho de jornalistas, ou se calhar até de um, foi o essencial... se foi só um, imagina, foi um jornalista a mudar o esquema do governo. Embora cá está, há uma alta probabilidade de eu mesmo não se aguentar no... isso é o que tu disseste. O João Baião também vai sair. Isso é isso. Era bem. O João Baião. Sim, continua. Não é por, como tu disseste, o jornalismo ser a pedra de sapato dos governos, principalmente que no tempo do Salazar, os gráficos e gráficos jornalistas incluídos, que é essa seita toda, eram tratados à parte dos outros trabalhadores. E tanto assim é que nós, já falei aqui mais que uma vez, isto já é mais que repetido, tínhamos o 1º de Maio, que era o expoente máximo de... Eram os privilegiados, mas não sabia que os jornalistas também eram, pensei que eram mesmo só os gráficos. Não, tudo que estivesse ligado à publicação. À publicação de textos eram os maiores. Eram os maiores, estavam controlados, é certo. Ah, está, já na altura Joaquim era rei, era assim, um trono. Éramos controlados. Eu, por mais que uma vez, estava a trabalhar muito sossegadinho lá na minha secção, por acaso era uma secção grande. Quando às tantas entram os gajinhos por ali dentro, da PIDE, ou lá de que era aquela porcaria, porque a arrebanhar tudo quanto era a respeito aos certos livros que se estavam a publicar naquele tempo. Estrangeiros ou... Eram portugueses. Não é português. Eram os livros portugueses. Eu depois em off, eu digo de coisa. Já sabes a minha. Eu tenho de aprender alguma coisa. Claro. Apesar de andar aqui de bengalas, aqui, corcovado e tudo. Corcovado é no Brasil. Ainda estou a tempo de... E já apanhou o PIDE à sua frente, lá no trabalho, não sabia. Apareceram, claro. Eu como sou um fortalaço, um valente, um danado, quando me disseram, isto está aí a PIDE. Eu, assim, lá vamos nós todos presos. Por acaso, nós nem sequer falaram connosco. Falaram com os chefes e tal. Não era documentos. Eram as chapas de impressão, eram as coisas. Aqueles, os materiais próprios para fazer os livros. E o pessoal não foi atingido. Mas estás a ver? Até tive essa sorte. Eu até me ria da altura. Agora rio-me, mas na altura, se eu tivesse um buraco no chão... Você é cheio de coragem. Onde é que é a porta de saída? Porque, para se ver, vamos todos presos. Pois, e a PIDE é polícia, é preso. Mas, por acaso, não aconteceu nada. Como na canção de Lisboa, vai tudo para a esquadra. E é assim. Carlos. Estavas a falar e para variar, interrompemos. Já não lembro o que estava a dizer. Era sobre o quê? Então era mentira. Não, isso estamos a falar de jornalismo, é mentira. É. Estamos a falar sobre o poder que o jornalismo tem, estás a dizer bom jornalismo, mau jornalismo. Eu estava a dizer um bocado nisso, porque é assim, digamos, os bons jornalistas, esse do Expresso, se calhar não sei quanto há muito tempo, embora esse do Expresso, porque enfim. Ah, era isso que estavas a dizer. Para ti, mas... qualquer pessoa que escreva a verdade vai logo ser despedido. Não é qualquer... Tu ainda estás com, na cabeça da história de Manuel Moraguetes, para ti foi culpa do Sócrates. É verdade, Sócrates está aí. Para mim foi, para mim. Ah, eu quero ver se tu vejo. Ah, vejo foi. Políticas, boa noite. Então você também não vê jornais, porque o jornalismo o que é que fala mais? Eu sou político. Os mortos. Ah, não. Está bem, pronto. Mais alguma coisa? É uma das poucas páginas das notícias que não volta a repetir temas. É. Não, repete. Quando é missa do sétimo dia, do trigésimo, um ano, 52 anos. Porque hoje é o dia do aniversário dele. Olha, no outro dia estive a ver a parte das efemérides, também nos notícias, e estava a pensar, será que uns anos após ano repetem as coisas? Por exemplo, o 7 de abril, no próximo ano, vão meter as mesmas coisas. Por acaso, não... Vou comprar dois jornais do mesmo ano e coisas diferentes. E depois guardas e vais ver para o ano. Para o ano, se é igual. E por acaso, olha, é uma das coisas que, além dos mortos, que sempre que eles trazem, também é das primeiras efemérides. Trazem todos os dias. Não. Trazem. Trazem lá, ficam lá em cima, numa barra em cima, todos os dias trazem lá coisas. E às vezes coisas do Jornal de Cristo. No Jornal de Notícias. O Jornal de Notícias é... É uma barra em cima. Às vezes até é bastante. É o que eu estou a dizer, mas é todos os dias. E há muitos dias que eu vou lá à procura aos mortos. Estão lá, todos os dias têm. Porque na página dos mortos, é na página dos mortos. Nem sempre. A que eu vi foi numa quinta-feira e não era na página dos mortos. Da necrologia. Então, aquilo é efemerologia. Está ligada uma coisa com a outra. Bom, vamos embora. Tá vou ver o Sócrates. Está bem eu. E vou ver se o réu está por aí, que não é perigo. Olha, Carlos. Não, estou a perguntar se ainda tenho mais para ladrar, para formar. Não. Então, despeça-se, Joaquim, que eu apresentei a carta de missão como o réu. Ora bem, como estamos em época de demissões, por hoje, espero que para a semana esteja cá outra vez, com muita saúde, e a ver se as gripes passam, porque isto acaba de dizer. É gripe das aves. Que tenham uma boa tarde. Boa noite para todos, ou boa tarde, ou conforme bom dia, o local e a hora que nos escutem, e viva o Sócrates. Ora, eu despeço-me também, esperando que para a semana ainda estejamos cá todos inteirinhos. Porque isto agora depende de se a guerra nuclear avança ou não. Lá sai, lá se aquela magia do número 9, 10 mais 4 mais 3, ou seja, 10 da 4, 2327, o múltiplo de 9, vamos esperar que isso não seja mote para Cabum. Né? Até porque, coincidentemente ou não, eles já disseram que só podiam garantir a segurança das embaixadas e tal até à próxima quarta-feira, por o que será, né? Mas pronto. Vamos esperar que estejamos cá todos no dia 14 para falarmos de uma coisa qualquer que ainda vamos decidir, não é? É. Boa tarde. Daste o tema. Não há música hoje? Não. E depois dos Deus. Ai, mano, que isso é do coro. Morra. Que essa traz-me mais recordações. Ah, é? Pronto. Depois dos Deus é uma boa série que dá na RTP. Tem, que cantamos aí depois do Olá, pronto. E depois do Deus vai ser um programa comentado aqui a duas semanas. Alá Riva. Pronto, está bem. E depois o Alá Riba foi um clube, eu lembro uma vez de uma notícia, já que falamos de notícias. O Alá Riba foi uma vez um clube que eu vi, que era dos Duros de Idade de Coimbra. Foi o clube que sofreu mais golos no campeonato. Acho que foi 123, ok. Uma cena assim do género, mas já foi há muitos anos. E já que estamos a falar de notícias em Alá Hala, sabias que o Rui Bento foi campeão na Arábia Saudita? Ah, pois é. Foi. O que era de Boa Vista? Pois, então não sei quem era o Rui Bento. Agora é treinador do Al-Hashi-Hala-Hala. Ah, foi campeão no Arábia. Já que falamos em Saudita, estamos na Coreia. Vi uma notícia em que dizia que a saúde vai ficar mais barata. Os medicamentos, as linhas para os diabéticos vão baixar o preço de 15%. Ah, é? E o que é que tem a ver com isso? Ah, Saudita, saúde. Saudita, saúde. É ceguinho, mas ele pensa. E a ti custou-te. Mas eu já ando a ver mal, eu também já ando a ficar. Olha, ontem estava no café e vi uma rapariga toda jeitosa com a Elizabeth, do outro lado da rua. E eu, olha lá, deixei um leite e meia torrada, atravessei, cheguei lá, era um homem. Bom, até para a semana e bom Natal para vocês todos.